Esta é uma história verdadeira e aconteceu no ano de 1964, quando o pastor da Primeira Igreja Batista de Mantena, Minas Gerais, viajava no carro juntamente com um membro da sua igreja. Eles vinham de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, para Mantena, Minas Gerais. E a estrada de terra era muito difícil e, para complicar o trajeto, estava chovendo. E eles vêm dirigindo naquela estrada com todo cuidado. Era dia ainda. Mas lá na frente, num trecho entre Vitória e Colatina, eles foram parados por um guarda rodoviário cuja única intenção era arrancar algum dinheiro dos dois motoristas. Agora, você já viu um motorista cristão ou um pastor subornar guarda ou dar dinheiro? Difícil, não é? Mas o guarda rodoviário, ele parou o carro com aquela intenção de levar um dinheirinho e começou a procurar defeito no veículo. Então, o guarda dizia para o motorista: pisa no freio, que eu quero ver se as luzes vão acender. Aí, o pastor ficou com o pé no freio do carro e o guarda foi lá atrás e as luzes funcionavam. Agora, dá seta para a esquerda. E o pastor acionou a seta e ela funcionou. Agora, a seta da direita. Funcionou perfeitamente. Mas o guarda, ele queria achar algum defeitinho no carro. Agora, por favor, abra o capô. E o pastor abriu. O guarda olhou, examinou. Tem água nesse radiador? Foi aí que o pastor percebeu que a intenção do guarda era achar defeito. O que ele tem a ver se a água há no radiador ou não? Os dois se olharam e viram que o guarda queria achar algum defeito, mas o carro estava impecável. Aí o guarda olhou os pneus para ver se algum estava careca. Nada, perfeito. Abre lá o porta-mala, deixa eu ver o estepe. Olhou o estepe não estava careca também, tudo perfeito. E o triângulo e o macaco, tudo ali, tudo certinho. Mas o guarda queria achar um defeito para fazer aquela perguntinha, não é? Primeiro ele faria um sermão e depois ia sugerir um outro jeitinho. Mas o pastor ficou calado. Tudo que o guarda mandava fazer, ele fazia. E o irmão ali também acompanhando tudo bem quietinho. Aí o guarda, inconformado, que não tinha nenhum defeito, a documentação em ordem. O guarda olhou para a placa do carro e disse: haha! Essa placa está toda embarreada, não dá nem para ver os números. Aí o pastor disse: mas seu guarda, a estrada não é asfaltada. Como o senhor pode ver, não está chovendo muito forte, mas a estrada está toda embarreada. É impossível não sujar a placa. Não, mas isso é uma infração muito grave do Código Nacional de Trânsito. Mas, seu guarda, está chovendo. A estrada é de lama. Não, não. Infelizmente, eu estou aqui para cumprir o meu dever e eu vou ter que multar. Mas, seu guarda, não tem lógico o senhor multar a gente porque a placa tem lama. Não, mas isso é uma infração muito grave, eu sinto muito. Bem que eu gostaria de evitar essa multa, porque o prejuízo é grande, eu compreendo vocês. Mas sei lá, não é? Eu tenho que multar, eu tenho que fazer a minha parte. E os dois perceberam que o guarda estava enrolando para beliscar um dinheirinho. Mas um era pastor e o outro era membro da Primeira Igreja Batista de Mantena. Como dar algum dinheiro para aquele guarda? E o guarda estava sendo injusto. Foi aí que o pastor disse para o guarda: escute, seu guarda, cá entre nós, o senhor acha que duas cervejinhas daria para lavar esta placa? Aí o guarda disse: lógico, duas cervejinhas tá bom demais. Então, seu guarda, espere um pouquinho. Aí o guarda viu o pastor saindo juntamente com o irmão e eles foram até um bar que tinha do outro lado da estrada compraram duas cervejas e voltaram. E o guarda está achando que ia levar as cervejinhas. Mas aí o pastor abriu as cervejas, pegou o conteúdo e junto com o irmão foi lavando a placa do automóvel e tirou todo o barro, lavou a placa com toda a cerveja. Aí olhou para o guarda e disse: e agora, seu guarda? Tá tudo bem? E o guarda teve que engolir com raiva e responder: está tudo bem. Boa viagem para vocês. Esta história está publicada no livro Conta Outra, do João Soares da Fonseca. Aliás, isto sempre acontece com quase todo mundo. Eu tenho certeza que alguém que está me ouvindo está se lembrando de um caso quando foi parado na estrada e percebeu a intenção do guarda. Infelizmente é isso. Há guardas de trânsito e há guardas rodoviários excelentes, mas também tem aqueles que querem tirar vantagem do cargo. Quando eu nem conhecia o Rio de Janeiro, eu aluguei um carro e o meu filho estava comigo, e o meu filho estava dirigindo. Na Avenida Atlântica, meu filho não conhecendo e nem eu, ele fez uma conversão que pensou que era permitida. Mas o guarda parou na hora e já veio com o sermão. Quando o guarda vem com o sermão, dizendo: ah, mas isso é muito grave, isso vai tirar muitos pontos na carteira, ah, porque essa multa é muito alta, porque o trânsito é uma guerra que mata mais gente do que o Vietnã. Quando eles vêm com esse sermão, é porque eles estão querendo que você diga: puxa, seu guarda, não dá para dar um jeitinho, não? É isso que eles querem ouvir. Eu virei para o guarda em Copacabana e falei: seu guarda, o senhor vai multar? Ele falou: vou. Então multa logo que eu estou com pressa. Ele olhou para o meu filho e disse: puxa, seu pai é nervosinho, hein? Ué, ele não parou a gente para multar? Então multa logo. E isto a gente vê acontecer sempre, todo dia. Parei outro dia na Dutra, o guarda me parou. O senhor sabia que o senhor estava a 125 por hora? Puxa, seu guarda, é mesmo? É, eu sou réu, confesso, pode multar. Documento. Olhou o documento, entreguei a carteirinha de advogado, foi lá falar com o chefe de operação. Não, o senhor está liberado, o senhor pode ir embora. Infelizmente, é assim que funciona. Meu querido, minha querida, use sabedoria. Seja servo e serva de Deus. Quer mutar? Pode mutar, não tem problema nenhum. Não faça o jogo do diabo, não. Jesus está contigo e Ele vai te dar vitória. O pastor da Igreja Batista, pastor Obadias, pastor da Igreja de Mantena, em 64, teve esta boa saída. Duas cervejinhas bastam para lavar a placa? Sim, sim, sim! Pois não, então vamos lavar a placa. E a placa foi lavada e nenhum guarda foi subornado. Este país tem que mudar. E tem que mudar através de você. Jesus disse: o vosso falar seja sim se for sim e não se for não. O que passa disso é de procedência maligna. Quer mutar? Estou errado? Pode mutar. Não tem problema nenhum. Deus também quer que o homem e a mulher reconheçam a culpa, ao invés de ficar tentando suborná-lo, ao invés de tentar corrompê-lo. Deus não gosta de pessoas que ficam dando desculpas. Deus gosta de alguém que diz: meu Deus, eu pequei sim, me perdoa. Aí Deus perdoa. Deus não quer aplicar multa em ninguém, mas Ele também não quer ser corrompido e nem enganado por ninguém. O que Deus mais tem prazer num homem, numa mulher, é quando a pessoa reconhece o erro e reconhece o pecado e pede perdão na mesma hora. E quando você faz desta maneira, Deus, o teu Pai Celestial, te perdoa no mesmo instante. Porque se Jesus ensinou: perdoai aos homens 70 vezes 7, e Ele que é Deus, quantas vezes nos perdoará? Por isso não se esconda como Adão, e nem fuja, nem jogue a culpa sobre outra pessoa, como também Adão fez com Eva, nem como Eva fez dizendo: a culpa é da serpente. Não jogue a culpa em ninguém. Assuma o seu erro, peça perdão e receba o perdão em nome de Jesus.